Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão abençoada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Um dia belíssimo, um dia de grandes oportunidades para todos nós na nossa evolução espiritual. Todos nós somos espíritos que estamos presentemente reencarnados com um objetivo maior, a de buscar a iluminação, o esclarecimento, de nos tornarmos pessoas melhores. Muitas vezes a gente, quando se autoavalia, nós procuramos identificar as nossas qualidades, as nossas virtudes, e a gente tem dificuldade de achar os nossos defeitos. Mas as outras pessoas são muito eficientes para achar os nossos defeitos, né? São tão eficientes que nós até nos incomodamos com isso. Não é verdade? Mas nós deveríamos mudar a forma de pensar as críticas alheias a nosso respeito. Deveríamos pensar que essas pessoas, que às vezes até são injustas mesmo, não nos criticarem, elas têm algo a contribuir para nós. Elas talvez estão mostrando, talvez de um modo muito exagerado, né, que nós temos algo a mudar em nós. Enquanto a gente ficar se debatendo com as pessoas que são nossas críticas, e nós não aproveitarmos o que elas têm a nos mostrar, nós não estaremos nas condições de mudarmos em nós aquilo que é necessário. Por isso que, ao invés de a gente ver no nosso crítico um adversário, pelo contrário, vamos identificá-lo como alguém que tem algo a revelar sobre a nossa personalidade. Vamos descontar naturalmente os exageros que eles fazem, vamos deixar de lado aquilo que eles fazem, às vezes, de falar e aumentar demais os nossos defeitos. Mas vamos ver, será que eles têm uma ponta de razão? Alguma coisa que a gente tem ainda em nós que nós precisamos mudar? E aí a gente vai conseguindo evoluir. Se nós formos buscar as lições do Evangelho, elas todas são lições que Jesus trouxe para que nós nos modificássemos. Por isso que desde o início do cristianismo, a ideia de você ser seguidor de Jesus é de uma pessoa que se modifica, de alguém que se transforma ao longo da vida. E Jesus, nas suas pregações todas, sempre nos falou de algo para que nós nos transformemos, para que nós nos renovemos, para que nós nos ajustemos às leis divinas. A essência do Evangelho é essa. Até quando as pessoas interpretam o Evangelho de forma equivocada, de forma errônea, também elas vão identificar que tem no indivíduo, no ser humano, alguma mudança a ser feita. E é um trabalho muito intenso realmente esse. Por isso que nós precisamos de muitas vidas, muitas reencarnações. Esse é um dos princípios que Jesus também ensinou, quando ele disse para o doutor da lei que era necessário nascer de novo. As pessoas não entenderam bem, criaram uma série de interpretações diferentes, mas na essência é isso, é renascer não só do espírito, que seria a renovação que a gente está falando, mas também renascer na carne. Tanto é que quando perguntaram para ele se João Batista era realmente o profeta Elias, que tinha vivido alguns séculos antes dele, Jesus, Jesus confirma. E aí no Evangelho ficou registrado. E aí todos entenderam que João Batista era Elias reencarnado. Então nós temos essas duas partes do Evangelho que nos mostram que nós somos seres que reencarnamos muito. E reencarnamos para o quê? Para evoluir, para nos transformar, para nos modificarmos. É por isso que nós estamos aqui. Tudo mais que acontecer na vida é tudo apenas acessório, é tudo apenas ali parte do nosso objetivo maior. Ah, mas eu não nasci para ser pai e mãe de tal pessoa? Não. Aquilo é uma consequência. Você, na verdade, reencarnou para evoluir, para se modificar. E nessa questão de modificação, ser pai e mãe é uma grande oportunidade que nós temos. Eu não renasci para ser professor, não. É uma profissão que escolheu, que tem uma missão, que tem um compromisso, e que ela ajuda as pessoas a evoluírem. Como ajuda, viu, gente? Quem é professor e souber aproveitar essa oportunidade, evolui umas 20 reencarnações. Porque é um desafio imenso, todos os dias, na sala de aula, com a criança, com o adolescente. E quem é ela? Oi? E quem é ela? E quem é aluno, nossa, ele vai aproveitar os professores para evoluir. E também é um desafio muito grande você ser jovem nos nossos dias. Porque o mundo é muito sedutor em muitos aspectos, circulam muitas ideias muito negativas que são prejudiciais, e eles assimilam com uma avidez muito grande e sem reflexão, sem conseguirem entender o que estão mostrando para eles. E a vida humana, ela é desafiadora para todos nós mesmos. Não existe uma pessoa que, estando encarnada ou reencarnada, não enfrenta desafios em sua vida. Até as pessoas mais ricas do mundo, elas têm desafios muito grandes na sua vivência. Até a pessoa mais famosa do mundo tem desafios. A pessoa mais poderosa do mundo, se alguém realmente é poderoso nesse mundo, porque acima de Deus ninguém está, então o poder absoluto está nele. Mas vamos pensar essas pessoas que têm poder de decisão aqui na Terra. Também elas enfrentam problemas todos os dias. Porque é justamente as oportunidades da vida, que a gente chama de problemas, que são as molas propulsoras da nossa evolução. Ou seja, é aquilo que nos empurra para frente. A gente só é melhor um pouquinho hoje porque a gente enfrentou dificuldades lá atrás. Porque lá atrás a gente vem passando por problemas, por desafios, por lutas. É só por isso que a gente melhorou um pouco. E a gente só vai melhorar daqui para frente se a gente passar a agir conscientemente nos momentos de desafio da vida. E ao invés de a gente ficar lutando, degladiando, brigando com as circunstâncias da vida, com as pessoas, nós nos motivarmos a aprender com essas lições. Podem ter certeza, cada problema que nós enfrentamos no dia a dia é uma oportunidade de aprendizado. O que não podemos é perder tempo em lamúrias, em reclamações. Não podemos perder tempo falando que Deus foi injusto com a gente, falando que aconteceu alguma coisa que nos tirou do nosso caminho. Na verdade, gente, nós estamos exatamente onde tínhamos que estar hoje. Sabe por quê? Chegamos a esse ponto que nos encontramos hoje porque fomos nós que nos conduzimos até aqui. As coisas na vida humana não acontecem por acaso. Sempre acontecem com o consentimento de Deus e porque nós escolhemos. Por isso nós estamos hoje vivendo a experiência que nós estamos vivendo. E sempre caberá ao espírito reencarnado as decisões sobre a sua vida. A gente às vezes pede, Deus, vem, tira isso do meu caminho. E Deus não tira. Você passa 30 anos da sua vida pedindo para Deus tirar algo do seu caminho. E ele não tira, por quê? Porque muitas vezes é você que tem que tirar aquilo ou contornar aquele problema, desviar. É você que precisa reunir todas as suas experiências de vida, todas as suas reflexões e ir junto com outras ideias que vão sendo inspiradas, ideias que você vai ouvindo, por exemplo, numa palestra aqui na Casa da Prece, ideias do que você leu em determinado livro, que você vai juntando e você encontra a saída para o seu problema. Nós temos um caminho, às vezes, que acelera o encontro dessas respostas, que é quando a gente pede a Deus. Lembra que Jesus uma vez falou para a gente pedir a Deus tudo o que a gente quisesse? E a gente, igual criança, fica pedindo brinquedo. Fica pedindo distração. Deus, me dá esse bem material, me dá aquele bem material, me dá isso, me dá aquilo. Deus, ele nos supre de tudo que for necessário para a nossa sobrevivência. Mas o que Jesus estava falando, que a gente pode pedir, pode ter certeza que vai, Deus vai dar, é te indicando o caminho que você tem que evoluir. Então, quando você está passando numa prova muito grande, você pedir do fundo do seu coração, Deus, o que, que eu preciso aprender com essa experiência e o que, que eu preciso me modificar para eu continuar evoluindo? Pode ter certeza absoluta, Deus vai te dar a resposta. O problema é que a gente não gosta das respostas que Deus dá, porque às vezes ela envolve justamente aquilo em nós que a gente não quer mudar. Envolve lições que a gente não quer aprender. Porque ainda nós somos muitas vezes dominados pelo orgulho, pela ideia de que nós já sabemos o que temos que fazer e ser. Nós somos muitas vezes dominados por uma certeza, não, realmente, aquela pessoa é muito ruim, ela é muito má, ela me prejudicou, eu não vou perdoá-la. É uma ideia que a gente criou sobre aquela pessoa. E por isso que a gente nunca se reconcilia com ela. Por quê? Porque a gente moldou a nossa vida em torno dessa ideia. Aquela pessoa, ela é má, ela é errada, e por isso eu não quero papo com ela, eu não vou nunca conseguir perdoá-la. Mas Deus, de diversas formas, tem falado para vocês, perdoa. De que forma? Quantas vezes vocês não ouviram aqui mesmo, nesse salão, algum expositor do Evangelho, alguém que veio trazer para vocês a ideia de que o perdão é fundamental na vida? Era Deus falando com vocês. Era Deus dizendo para cada um de vocês, olha, perdoa que vai ser melhor para a sua vida. Então Deus fala com a gente o tempo todo na vida. O problema é que a gente não entende, porque a gente está esperando vir aquela voz grave, aquela voz solene do céu, e vem um facho de luz do céu em direção da gente, e Deus fala ali com a gente. Isso é uma imagem poética, uma figura que ficou muitas vezes na ideia das pessoas de que Deus fala e a gente ouve com esse ouvido. Não. A conversa de Deus com o Espírito é através da inteligência, através do sentimento, através da vida. Deus, ele tem uma comunicação muito sutil, e que nós estamos evoluindo também para aprender a se comunicar com ele, para poder entender as respostas dele. E ele nos trouxe, Jesus então nos trouxe, uma parte fundamental da lei de Deus. Porque no tempo dele, ele não podia revelar todas as leis divinas. Porque até hoje nós também não conhecemos todas as leis divinas. Por exemplo, as leis da natureza. Nós não conhecemos todas ainda. Conhecemos uma parte importante dessas leis, que também são leis de Deus, mas a gente não conhece tudo. A humanidade daqui 2000 anos vai saber muito mais sobre a natureza do que nós sabemos hoje. Mesma coisa das leis que regem a vida moral ou a vida espiritual do homem. Nós também não sabemos tudo hoje, mas já temos uma boa parte revelada para nós. O essencial nós já temos, que é a mensagem de Jesus, que foi reexplicada, que foi contextualizada pelos Espíritos no século XIX, e até hoje eles vêm nos explicando essa mensagem de Jesus, para que a gente possa entender o essencial da lei de Deus. Mas vocês acreditam que mesmo as pessoas que ouviam de Jesus os seus ensinamentos, até eles não entendiam muito bem naquele tempo? Até eles, ouvindo do próprio mestre, dos mestres, não entendiam muito bem. Tanto é que Jesus algumas vezes lamentou por que os seus discípulos não estavam ali entendendo. Ele não lamentou no sentido negativo, como a gente faz, mas ele lamentou no sentido de pensar, e eles ainda vão ter que aprender muito. Eles ainda vão ter que bater muito a cabeça até entenderem realmente o que eu estou ensinando. E Jesus sabia que eles iam ter que passar pelas experiências negativas. Elas são inevitáveis no aprendizado. Uma das passagens que Jesus falou sobre isso foi através de uma parábola, em que ele constatou que as pessoas naquele tempo dele não estavam entendendo bem as lições dele. Uma lição especial quanto ao futuro, o cuidado que nós temos que ter com o futuro. Essa parábola, ela está registrada apenas no Evangelho de Lucas. E ela é uma parábola que ela dá um pouquinho de trabalho para a gente entendê-la, para a gente interpretá-la. Por isso que a gente precisa ter bastante atenção quando lê essa parábola. Está lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. É a parábola do administrador infiel. E também em algumas versões do Evangelho você vai encontrar a parábola do mordomo infiel. Porque essa palavra mordomo naquela época tinha essa conotação de administrador. Aquele que cuida dos bens de alguém. E não necessariamente aquele que serve na casa de alguém, todo lá paramentado, todo vestido, aquela imagem clássica de mordomo. Por isso que tem gente que às vezes quando lê o Evangelho, vê lá a palavra mordomo, não entende muito bem. Mas na verdade não era um serviçal qualquer, é um administrador. Era alguém que cuidava das riquezas daquele senhor que Jesus usou para explicar o cuidado que as pessoas têm que ter com o seu futuro. Ele percebeu, Jesus, então, que as pessoas que estavam recebendo as notícias do Evangelho, a Boa Nova, não estavam entendendo muito bem, porque não estavam agindo, preocupando-se com o seu futuro. É aí que ele veio com essa parábola, então. Que, resumidamente, é assim. um homem muito rico tinha um servo que era o administrador. E esse servo não era uma pessoa que cuidava muito bem dos bens do seu senhor. Ele acabava dissipando, gastando desnecessariamente, às vezes em vantagem própria, às vezes sendo negligente. A leitura da passagem do Evangelho nos permite deduzir isso, que ele era um homem tanto desonesto quanto negligente. Ele tirava para ele e também não cuidava muito bem das dívidas do seu amo. E aí, então, essa informação chegou até esse senhor muito rico, que ele estava sendo prejudicado pelo seu administrador. Por isso que a parábola chama administrador infiel. E aí ele, então, chamou esse administrador. Esse amo era sábio, né? Porque ele queria ouvir do próprio, ao invés de acreditar em boatos, ele queria ouvir do próprio o que estava acontecendo. E chamou ele e perguntou: o que você está fazendo com os meus bens? Por que você não está cuidando direito? E aí ele, então, percebendo que ele não tinha o que fazer, ele já, previamente, ele sabia que o amo ia chamá-lo, né? O que esse administrador fez? Ele chamou as pessoas que deviam para esse senhor e fez desconto na dívida delas. Naquele tempo eles também assinavam documentos, não como os nossos papéis em outros materiais da época, mas eles também assinavam documentos de dívida, como se fosse uma nota promissória. Hoje em dia a gente já não usa mais nem isso, né? É o cartão de crédito que as pessoas ficam devendo, não é isso? Ou no, na conta corrente. Mas naquele tempo tinha um papel lá, um pergaminho, ou um papiro, alguma coisa lá daquela época, em que as pessoas assinavam a sua confissão de dívida. Realmente eu devo tantos barris de azeite para esse senhor. Ou eu devo tantos sacos de grãos para ele. E ele chamou essas pessoas por quê? Ele, percebendo que ele ia perder o emprego dele, ele pensou assim: eu não sei trabalhar, eu só sei administrar. Como se quem administra não fosse trabalho. Mas ele pensou assim: eu não sei cavar, não sei plantar. Então, como que vai ficar? Pedir depois para os outros me ajudarem, eu vou ter vergonha. Eu não vou ter coragem de pedir ajuda. Então ele pensou assim: eu vou fazer uns descontos nas dívidas das pessoas, e essas pessoas, no futuro, eu vou pedir favor em troca para elas. Ele agiu de modo muito interesseiro. Porque ao dar o desconto da dívida, ele estava, de certa forma, fazendo o quê? De certa forma, ele estava prejudicando o amo. De certa forma, ao dizer: ó, assina uma nota aí com um valor menor do que você está devendo, ele está tirando alguma coisa dele. Mas com a intenção de que essas pessoas ficassem devendo o favor para ele. O que vocês acham que desenrolou essa história? Será que, chegando essa informação ao amo, ao senhor dos donos lá dos bens, será que ele reprovou a conduta desse administrador ou ele louvou a conduta dele? O que será que ele fez? Você acha que ele o quê? Que ele não aceitou, que o amo não gostou. Alguém acha o contrário? Não? Gente, está no Evangelho. O Senhor dele louvou ele porque ele fez isso. É, o Evangelho tem dessas coisas. Ele faz a gente pensar, né? Ele faz a gente refletir. A gente espera que o amo lá, o Senhor, ia reprovar a conduta do administrador, mas é o contrário. Ele elogiou o seu administrador. Porque ele possivelmente pensou assim, esse administrador: eu já estava com tudo perdido. Ele, pelo menos, tentou recuperar alguma coisa. Ele, pelo menos, tentou pensar em ter alguma vantagem para o futuro. Ele, pelo menos, do mal que ele vinha fazendo, tentou reverter de alguma forma, ainda que fosse para ele. E aí Jesus conclui essa parábola, depois de dizer que o Senhor tinha elogiado o seu administrador por ter resolvido a questão. Jesus conclui essa parte da parábola assim: porque os filhos desta era são mais prudentes do que os filhos da luz em sua própria geração. O que significa os filhos desta era? É tipicamente o comportamento desse administrador infiel. é a pessoa que se preocupa com o seu futuro aqui na vida. Ele se preocupou em resolver que ele criou um problema, ele ia perder o emprego dele, mas ele estava trabalhando, pensando no seu futuro. Os filhos desta era que ele se refere, então, são as pessoas que têm as preocupações com o mundo material, que têm aquela questão de previdência, que pensa no futuro, eu preciso me garantir para o futuro. Aqui Jesus está fazendo uma crítica às pessoas que conheciam já o Evangelho e não estavam cuidando do seu futuro. Porque quando ele fala, ó, que os filhos dessa era são mais prudentes que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Lá no tempo de Jesus. Quem já estava recebendo o conhecimento espiritual. Porque a luz é no sentido daquilo que clareia, não é? Luz não dá claridade. A luz não nos permite conhecer as coisas. Eu vejo o mundo, eu percebo o mundo porque eu o vejo. Embora outros sentidos me permitam também conhecer. Então a luz, ela sempre foi associada com a ideia de conhecimento. Com a ideia daquilo que nos dá a conhecer algo. E os filhos da luz no tempo de Jesus são as pessoas que estavam aprendendo as lições espirituais que Jesus vinha trazer. Em outras culturas, os filhos da luz também são todas as pessoas que tiveram acesso a um conhecimento maior. E hoje, quem são os filhos da luz? Todas as pessoas que têm conhecimento espiritual. Nós somos filhos da luz, por exemplo, porque nós temos grandes conhecimentos espirituais. Se a gente aplica ou não é outra história, mas que nós temos esses conhecimentos, nós temos. Já ouvimos falar muito das lições do mundo espiritual. Então nós somos filhos da luz também. E aqui Jesus, quando fala que os filhos desta era, quer dizer, aquelas pessoas que viviam preocupadas com as coisas materiais, elas se preocupavam com o futuro, ele estava fazendo uma crítica àquelas pessoas que conheciam o Evangelho, que já estavam aprendendo algumas coisas e não estavam se preocupando com o seu futuro espiritual. Hoje, Jesus poderia falar isso para a maior parte dos cristãos. Porque os filhos desta era são mais prudentes do que os filhos da luz em sua própria geração. Quer dizer, muitas pessoas que vivem aqui no mundo material e que só acreditam na vida material, que elas pessoas são chamadas de materialistas, que acham que quando a morte acaba não vão ter nada depois dela, são pessoas previdentes, pessoas que cuidam da sua vida e planejam um futuro, desejam algo além, economizam, produzem, procuram trabalhar, procuram garantir a sua aposentadoria, procuram de alguma forma estabelecer lá na frente alguma segurança. Hoje Jesus diria para a maior parte dos seus seguidores que esses materialistas são mais previdentes do que os próprios seguidores de Jesus. Por quê? Nós muitas vezes temos tantos conhecimentos espirituais e nós não estamos investindo no nosso futuro espiritual com esse conhecimento que nós temos. Nós muitas vezes estamos menosprezando grandes oportunidades de transformar nossa vida. Estamos menosprezando o bem que nós esperamos alcançar um dia no futuro. Porque não estamos sendo tão previdentes quanto as pessoas que se preocupam com a vida material. Muitas vezes a gente se preocupa em garantir o nosso futuro material aqui na Terra, mas não está se preocupando com o futuro espiritual verdadeiramente. Ah não, Antenor, eu me preocupo sim, o que vai ser de mim depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo. Mas entre você se preocupar e você estar fazendo algo sério, algo concreto, é muito diferente. Entre você ter medo do que você vai enfrentar depois da morte e você estar fazendo aqui algo agora para te garantir uma situação melhor depois dessa vida, tem uma diferença imensa entre preocupação e ação. Preocupação é o cuidado que você tem antes, mas e a ação mesmo? Você está de fato investindo no seu futuro espiritual? De fato, você está aproveitando a oportunidade terrena para isso? E como que a gente investe no futuro espiritual? O Evangelho também está cheio dessas indicações, de coisas que você pode fazer hoje para você alcançar a felicidade depois da morte. Um monte de indicações nós temos. E é muito interessante que que esses investimentos para a felicidade futura, eles são tão poderosos que eles já trazem a felicidade hoje. Olha que coisa incrível que é. A gente cuidando da vida futura, a gente já cuida do presente. Já arremata um monte de situações complicadas aqui. A gente já se liberta de um monte de dificuldades. E nós temos num livro, que até pouco tempo atrás estava sendo vendido aqui, no livro Pontos e Contos do Irmão X, nós temos uma história bem interessante que o Espírito nos traz, falando justamente sobre as pessoas que conheceram o Evangelho e que não aproveitam realmente as oportunidades da vida para investir no seu futuro espiritual. É a história que está aqui no livro, o conto, no capítulo 3, As Portas Celestes. Nessa história bem interessante, o Irmão X, ele nos fala a respeito de um monte de pessoas desencarnadas que estavam vagando no mundo espiritual. Eram pessoas que eram de várias igrejas cristãs diferentes. Tinha católicos, tinha evangélicos, de todas as denominações. E, com certeza, devia ter espíritas lá também. E eles estavam vagando, esperando ali o céu que prometeram a eles, porque já que eles tinham frequentado as igrejas, eles deveriam chegar nesse céu. E o que eles viam não era aquele ambiente de amor, de paz que eles idealizaram, aquele reino celeste, todo dourado. Não era isso. Eles encontraram muita escuridão, cinza. Eles encontraram um ambiente frio, desolador, como se fosse um nevoeiro. Mas imagine um nevoeiro cinza, frio, gelado. E essas pessoas ficavam vagando lá no mundo espiritual. Esse é o panorama da vida espiritual para milhares de pessoas que desencarnam todos os dias. E a gente está falando isso não é para que ninguém tenha medo, viu? Porque o auxílio sempre vem. Como veio para essas pessoas aqui dessa história? Eles estavam há muito tempo procurando o céu que prometeram para eles, porque eles eram afiliados às várias denominações religiosas e tinham prometido, né? Ó, você é do nosso grupo, quando você morrer, você vai para esse lugar maravilhoso chamado paraíso. Só que eles não encontraram isso. E aí eles ficaram, então, revoltados. Nos prometeram. A gente fez o que prometeram. E não encontramos a recompensa. E então eles da revolta passam para o desespero. E do desespero vem o último recurso do homem, que infelizmente não precisaria ser. Deveria ser sempre o primeiro recurso em qualquer situação difícil. Eles fizeram uma prece. E aí então, eis que surge para eles um ser tão iluminado, que aqui Humberto de Campos está chamando de anjo, mas que era um espírito superior, muito iluminado, que alguns até pensaram, ah, é Jesus que veio recolher a gente finalmente, né? E eles começaram a reclamar, mas por que tanto atraso para vir socorrer a gente? Por que não vieram antes? E toda aquela lamentação. E aí, esse mensageiro fala para eles, olha, vocês ainda não são merecedores desse céu que vocês esperavam. E aí vem o conflito. Como assim nós não merecemos o céu que nós esperamos? Nós fizemos tudo o que nos mandaram. E aí esse espírito iluminado começa a fazer algumas perguntas para eles. Ele pergunta assim, quer ver? Primeiro ele falou, ó, a justiça divina nunca falha, porque eles ficaram lá falando que alguma coisa tinha dado errado com eles. E aí ele afirmou, olha, a justiça divina nunca falha. E aí ele começou a perguntar. Ele primeiro falou assim, olha, me respondam em sã consciência, quer dizer, sejam muito honestos nessa resposta. E diante dos espíritos superiores, a gente não consegue mentir, a gente fala a verdade mesmo. Diante daqueles que são exemplos de virtudes verdadeiras, a gente não consegue mentir. Então, essas pessoas começaram a falar para ele assim, ó. Ele perguntava para ele assim, quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma e seu entendimento, E aí eles começaram a lembrar que na vida deles eles não tinham amado tanto Deus assim como eles pensavam. E aí eles disseram não. Aí, novamente, o Espírito perguntou: considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Quer dizer, você fez para o outro aquilo que você esperava que fizessem para você? E aí eles começaram a pensar que ao longo da vida, eles muitas vezes pensaram mais neles mesmos do que nos outros. Aí eles responderam não. Aí o Espírito de novo perguntou: negastes a personalidade egoística, suportaste vossa cruz e seguistes o Mestre? Quer dizer, você abandonou o seu egoísmo, aceitou as suas lutas terrenas e tentou seguir as lições de Jesus? O que aquelas pessoas responderam? Não. Nós não conseguimos negar o nosso egoísmo. Muitas vezes vivemos pensando só em nós mesmos. Aí de novo ele pergunta: colocastes a vontade divina acima de todos os seus desejos? E eles mais uma vez disseram que não. Na maioria das vezes viveram de acordo com os seus desejos e não de acordo com as leis divinas. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Porque eles com certeza devem ter ouvido muitas lições maravilhosas nos templos deles. Pregações incríveis, porque há grandes pregadores, verdadeiros ministradores da palavra de Deus em todos os templos religiosos, que trazem luzes espirituais para todos. E aí ele pergunta: vocês fizeram esse conhecimento brilhar? O que é o conhecimento espiritual brilhar na nossa vida? A gente viver de acordo com esse ensinamento. Isso servir de exemplo para os outros. Isso é fazer brilhar essa luz do conhecimento que a gente recebe. E aí eles disseram, não, nós não fizemos isso. E mais uma vez ele perguntou assim, ó, isso aqui é difícil, a gente tem dificuldade de fazer, olha só. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Todo mundo aqui, hoje ou ontem, orou pelos seus inimigos? Orou pelos seus desafetos de verdade? Então, nessa resposta aqui, vocês vão dizer sim para ele. Se isso acontecer com vocês. Mas do fundo do coração? Então, muito bem. Essas pessoas aqui, não. Por isso que elas estavam vagando no mundo espiritual de forma muito triste. Porque eles não conseguiram perdoar verdadeiramente. E ele fez outra pergunta, o emissário celeste. Perdoaste 70 vezes 7? Aqueles lá disseram não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Sabe aqueles conflitos em família que gera discórdia, as pessoas se afastam e a gente começa a ficar ressentido e se afasta também das pessoas? Quando a gente faz isso, a gente está sendo derrotado pelo dragão da discórdia. Que discórdia é você separar as pessoas por intrigas, confusões. Quando a gente permite que isso nos distancie das pessoas, nós estamos sendo vencidos por esse dragão da discórdia. E essas pessoas aqui disseram que não. E ele perguntasse assim, ó. Ele perguntou ainda a última pergunta, ó. Carregastes as cargas uns dos outros? Quer dizer, você auxiliou o outro que estava mais sofrido do que você? Você ajudou aquele que era mais necessitado do que você? Você entendeu a dor daquela pessoa que muitas vezes te fere naquele momento em que ela está no auge da dor dela e ela age de uma maneira agressiva? E aí essas pessoas disseram que não. Elas não conseguiram então ajudar os outros. E aí ele concluiu assim a lição, esse mensageiro celeste. Se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocarás o seu nome? Percebe que para invocar o nome de Jesus, a gente tem que ser discípulo verdadeiro dele? Seguir realmente. Para dizer, não, mestre, eu tenho o direito de estar num lugar melhor. Porque eu segui tudo o que você ensinou. Ou pelo menos eu tentei. Eu me esforcei de verdade. Se você não segue os ensinamentos de Jesus, o que você vai encontrar no seu futuro? Tristeza, desolação, um ambiente frio e não acolhedor. Para sempre? Não. Porque Jesus é o mestre do amor. Ele é o mestre desse amor incrível que ele vem ensinar à humanidade. O que que acha que aconteceram com essas pessoas? O que que vocês acham? A elas foi dada uma nova chance, uma nova vida. Eles terão que reencarnar, ou tiveram que reencarnar. Assim como nós. Podemos ser nós hoje essas pessoas. Que já estivemos lá no mundo espiritual, desolados, nos sentindo abandonados, desesperados, e falamos: Senhor, cadê o céu que nos prometeram no passado? E aí, um espírito iluminado pode ter dito para nós: olha, vocês não cumpriram as lições que vocês aprenderam. Vocês ouviram falar muito do Evangelho e não seguiram muito. Então, volta lá para a Terra, vamos seguir o Evangelho. Como? Através da nossa vida, das nossas experiências, das nossas lutas. Hoje a gente está investindo nesse futuro para não ter novamente essa experiência depois da morte triste, desoladora? Hoje a gente está perdoando as pessoas todos os dias? E está ajudando o quanto a gente pode? A gente está deixando de lado aquelas picuinhas, as fofoquinhas, as notícias ruins que as pessoas vêm nos trazer umas das outras, do mundo, da sociedade. A gente está fazendo a nossa parte, confiante de que no futuro tudo vai ser melhor. A gente está sendo honesto em todas as nossas ações. Tudo que a gente faz está sendo com amor, está sendo com carinho. Se a gente estiver respondendo sim, nós estaremos já acertando. Estamos investindo para esse nosso futuro. Estaremos sendo filhos da luz que investem no seu futuro espiritual. Se a gente estiver fazendo todo o bem que está ao nosso alcance. E olha, tenho certeza, todos nós aqui somos riquíssimos em oportunidades de fazer o bem. Todos nós. Você pode fazer o bem perdoando, você pode fazer o bem abençoando do coração as outras pessoas. Você pode fazer o bem dando um pedaço de pão na rua, gente. E olha, tem pessoas famintas que um pão sem manteiga, só o pão, eles agradecem com uma alegria incrível. Você dá uma garrafinha de água para uma pessoa que mora na rua, eles agradecem de uma forma incrível. Então o bem, gente, a gente pode fazer de muitas formas. Dando coisas materiais que aliviam o sofrimento do outro, mas dando bens imateriais que nós somos riquíssimos. Fazer uma prece por alguém, gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muito. Do coração, você desejar que alguém esteja melhor, que ela fique bem, isso é uma bênção que você pode estar fazendo. Então nós todos somos riquíssimos e podemos aplicar toda essa riqueza que nós temos para investir no nosso futuro. E como eu já tinha falado anteriormente, as leis divinas são tão maravilhosas que você pensando no seu futuro, você já transforma o presente. Você já modifica a sua vida. E você já começa a desfrutar do céu hoje mesmo. Porque o seu coração fica leve. Seu coração fica mais feliz. A sua consciência vai deixando de ficar tão pesada. E você vai sintonizando só com ideias elevadas. Com amor, com bondade, com caridade, com perdão, com alegria. E isso muda a vida. E o presente já começa a ser para nós o céu. Porque, na verdade, não existe um céu geográfico. Não existe um lugar para ser feliz. Porque o reino dos céus está onde? Dentro do nosso coração. E foi Jesus que falou isso. Então, todos nós já podemos viver nesse reino dos céus. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem para essa manhã. Espero de coração que ela tenha sido útil a todos e que possamos, com essas lições do Evangelho, nos iluminar ainda mais. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma semana iluminada, cheia de paz e muitas realizações no bem. Fiquem com Deus.